vejo de pessoa de quem dera eu tivesse um dia de paz. Quem dera fosse eu sabia decidir. Quem dera fosse meu celular. Quem dera eu encontrasse a minha inspiração. Quem dera fosse sonho pelo ar. Quem dera eu viver sempre no chão. Quem dera ter um jeito de te convencer. Quem dera eu pudesse sempre questionar. Quem dera houvesse tempo de me arrepender. Essa minha inspiração.